segundos para acontecer neste imenso Brasil. A vítima pode ser você. Homens exercem a força, exercem o poder. A sociedade fecha os olhos, pois ninguém quer ver. Legitimando só porque acontece a todo momento. Vamos continuar lutando pelo direito. Afinal, em briga de marido e mulher, sabe como é. Ninguém mete a colher, assim eu não aguento. O silêncio é um cúmplice artificial. Não considere a violência natural. E não falo apenas do estupro ou da física, pois aparecem muitas outras na estatística. Espancamento, ofensa, tortura psicológica. Impedir de sair, ir e vir, não tem lógica. Morreram muitas outras, ficaram inválidas. A lei que pune se resume em cestas básicas. É preciso investir na não violência. Despertar na população plena consciência. Exigir efetivas providências do Congresso. Brasileiras sempre contribuem para o progresso. Minas a rimar, pode crer, assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer, assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Lágrimas descem, meu olho incha, que amargura assina. Surra na cara, de baixo pra cima. Se eu contar, ninguém acredita. Porrada do quarto à pia, martírio diário. Será que alguém me liga? Na frente das crianças, não. Tenha coração, compaixão, consciência. É frágil minha situação, não. Sua voz era macia, agora são socos, chutes e pontapés na minha barriga. Clemência, vem da infância esse abuso em mim. Saia de mim, não faz assim, respeite o que tenho aqui. Dentro, um fruto nosso, você se destrói no copo. Acaba com o que é nosso, por isso mais não posso. Lágrimas descem, gotas de sangue e choro. Pra você é apenas mais um corpo roxo. Meu sofrimento marcado, estampado no rosto. Isso pra mim é dor, sofrimento e desgosto. Minas da rima, pode crer, assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer, assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Na luta por direitos, mulheres sempre unidas. Esse é o lema das Minas da Rima. Marcando pesado e indo pra cima. Qualquer violência, independente de quem se origina. Estamos de olho, se liga na rima. Pense bastante ao levantar sua mão. Bater nem por brincadeira, a cadeia é pequena. Pra você, pra todo mundo que não tem consciência. Nenhuma cesta básica vai tirar os hematomas. Ela caiu, bateu a cabeça, ninguém viu. É uma zona de guerra entre os sexos e a justiça não é cega. Abriram uma fresta no meio da sua testa. Mesmo assim só observa o que interessa pra alguns bolsos. Projetos de leis parados e a violência comendo solta. Insistindo mulherada na votação e aprovação dessas leis que estão paradas. Vamos fazer pressão, violência no nunca mais, fique esperto, cidadão. Minas da rima, pode crer, assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer, assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer, assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer, assim que é. Contra a violência, a favor da mulher.